nome da saúde, ajuda a rede, eu acho que é muito importante, porque quando, não precisa ser saúde mental, eu acho que é saúde de uma maneira ampliada. E quando a gente pensa em economia solidária, tem duas coisas que são muito importantes. A questão da geração de renda, de uma alternativa, de uma economia alternativa que gere renda, mas que gere renda e que promova respeito, liberdade, respeite o desenvolvimento, que promova a saúde, portanto. Então não é uma economia de qualquer maneira. Ela precisa, é uma economia que respeita, que prioriza o desenvolvimento, a saúde para todos. Ninguém está falando de... Nós estamos mudando para... Não, a gente vai ouvir cada um, vai escutar o outro, gente. Acho importante a presença desse termo. Acho que é uma maneira da gente reafirmar o compromisso da economia solidária. E ainda, né, em relação ao que a Elaine falou, da questão da redinha, da relação da redinha com a rede, eu acho que essa não é uma questão do tempo de cada grupo, né? Eu acho que a rede e as redinhas têm um pouco esse desafio de diariamente ou constantemente estar retomando o princípio. O princípio do que é economia solidária. Então, até para a gente se apropriar de algo que é novo. Novo e diferente do que rege a maioria das relações. Então, para que os serviços se apropriem, para que os grupos, para que os trabalhadores... Eu acho que é muito importante que a rede, de alguma maneira, considere isso, né? Dê conta de trabalhar com as redinhas nessas diversidades aí. Ah, e fazer essa articulação, né? Que não é só articulação, mas que precisa se concentrar nisso para não perder essa... Esse viés de rede mesmo, que é de participação, de circulação. É, agora está escrito a Rosângela. Agora é o seguinte, assim, nós conversamos como rede de saúde mental. Beleza, rede de saúde mental. Quando nós começamos, os passos que nós demos e na situação que nós estamos agora. Estamos deliberando, estamos fazendo, opa, beleza, legal, mas nós somos uma rede organizada, tanto que várias pessoas estão querendo vir para a rede, como a gente conversa, estive aí na 18ª Conferência de Saúde, estava conversando com o pessoal lá, pô, é rede, explicando o que é rede, como que é, como funciona, a gente vai tentar ir para a rede, vamos fazer uma reunião, vamos fazer. Aonde nós chegamos, evoluímos muito. Quando nós começamos. Beleza? Então, e eu acho que esse negócio de, pô, de deliberar saúde mental, deficiente, ou outra coisa qualquer, por saúde, porque saúde é para todos. Porque senão vai ter do câncer, vai ter do filho. Independente disso. Agora é a hora da luz. Independente disso. Ela não acabou, fala. Não acabou, mas tem a Ana da Luz. Depois o Rogério. Independente disso, saúde. Saúde envolve tudo. E tem esse estigma mesmo do deficiente. É rede de saúde e economia solidária, né? Qualquer. A pessoa com saúde mental e a pessoa deficiente. Tem esse estigma e sempre vai ter. Então o que. Aqui, no geral, o que a gente pede aqui é. Talvez não para vocês, não sei, mas para lá fora, lá para fora. É mais respeito, mais solidariedade, porque nós somos capazes. Saúde, todo mundo tem seu problema de saúde, e tanto mental como deficiente, todos têm capacidade, só tem que trabalhar um pouco mais, um pouco menos, mas por aí vai, e que a gente quer. Porque quando eu comecei a participar dessa rede, eu era uma pessoa muito fechada, muito acanhada, era uma pessoa que vivia no meu mundo, praticamente. Eu aprendi a ter respeito, a ouvir, a ser ouvida, mostrar minha capacidade, do que eu sou capaz, estou aqui falando com todos vocês agora e me sinto muito bem com isso. Legal, Rosângela. É, eu vou ser... As inscrições já estão cerradas. Vai fechar no senhor Afonso. É, eu vou ser bem prático. Eu vou dar o limite para as pessoas para a gente fazer encaminhamento disso, tá ok? É, agora é a Ana Galuza. Olha, tem algumas coisas que eu acho que a gente não pode esquecer, que são processos históricos. Né? Nós estamos, desde o início da reforma psiquiátrica, discutindo os direitos civis de todas as pessoas. E o trabalho é um deles. Então, a gente não está discutindo economia solidária há 5 ou há 6 anos. Nós estamos discutindo há 30, na verdade. Só que com outros nomes, não é? Então, acho que a gente vem discutindo isso. Iniciativas desses campos foram feitas e iniciativas foram debeladas pela política, pela estrutura de repressão da sociedade, tudo isso. Quando nós iniciamos essa rede, não existia RAPs, não existia essa proposta, e era o único lugar onde a gente podia se unir. E por causa disso, em função disso, é que a gente até se colocava enquanto equipamentos de saúde localizados física e abstratamente na saúde. Mas o que nós evoluímos de 6 anos, mais ou menos, para cá, é que o que é importante não é a unidade onde a coisa é realizada. O importante é o trânsito de cidadania das pessoas, né? É essa pessoa, seja ela em que condição, possa transitar por qualquer lugar da cidade, em qualquer unidade de saúde, independente da sua definição. Então, eu acho que assim, quando a gente discute essa questão de nome, a gente está discutindo essa questão do nosso processo. Hoje em dia, nós já estamos para fora das unidades, mesmo que... Enquanto unidades, a gente ainda receba as pessoas e faça a incubação das pessoas para se unirem. Mas não localizamos mais a nossa ação só dentro daquela unidade de saúde. Então, acho que a gente tem que sair um pouco disso, porque a gente está mudando de estrutura. A gente está indo para uma outra situação, que é uma situação de abertura e de trânsito muito maior do que uma unidade de saúde mental ou de saúde qualquer outra. Trânsito comercial, né? É, e a gente ainda tem essas outras esferas, né? O trânsito econômico, comercial. Rogério. Meu nome é Rogério, eu sou do Capo da Veia, certo? E o paletivo que a senhora está falando é correto, mas essa gestão pequena em qualquer trabalho lá, nos Capos, para todos, não chega não. Eu sei. Longe disso aí. Não, é o movimento organizado que chega, nós chegamos. Não, mas ele é organizado, ele chega muito escravo aí para se organizar. Eu disse. O paliativo do que eu quero abordar é que é o seguinte: enquanto a gente fica com essa etiqueta de doente mental aí, até não sei quando, vai ficar dando essa etiqueta para o governo, para a sociedade, a gente não vai sair desse mundinho, não. É, lógico, eu também acho. Eu acho que a gente tem que crescer os altos e baixos. Agora, o senhor ali está com toda a razão. Então, faça pelo serviço, sabe? Mas faça e enxerga. Tem diversos serviços, a gente não pode julgar que ele não passa em todos. Mas se ele é modelo de um para o outro, cada serviço um para o outro, dentro do Estado, eu acho que alguns trabalhadores que trabalham com a gente, eles não têm o mesmo lixo que a gente pensa. Certo? Eles não têm. É uma velocidade muito grande de ter o nosso próprio pensamento e o nosso tratamento lá. Tá? A gestão da política que faz lá dentro é muito rápido mesmo, para a gente se criar lá dentro. Para a gente criar coisas que vocês querem realmente jogar para dentro. É muito rápido, o processo é muito rápido. Então a gente não tem uma extensão de tempo e chão para pisar profundamente tudo que vocês estão argumentando sobre isso. Então, quando a gente fala de argumentos, não é argumentos sérios, são argumentos que estão na nossa vivência, no cadeado de todos nós. está todo mundo no critério. Tem trabalho com a gente, mas tem vários. Certo? Eu só quero pôr, sem julgamento, eu só quero pôr que essas coisas são delicadas, são para os seres humanos, é dinheiro mental. Certo? Então se mexe com a mente, com o corpo, com o ser humano. Então isso tem um processo. Isso tem um processo. Limpar a pessoa que está num processo que nem esse. Estendeu o seu lado límpido para mostrar para o caso, para mostrar para a sociedade, para mostrar para o governo, que a gente é capaz, a gente quer, a gente já nasce com dons, só que se perde na nossa origem. Só que o que eu quero dizer é que a gente tem que ser mais evolutivo dentro desses prazeres do trabalho que vocês desenvolvem com a gente. Certo? Dentro desse nível aí. Certo? Tem que saber que tem mente que trabalha e não de bode. Você pode trabalhar com a minha mente, que eu posso evoluir a fazer 500 produções e tem outros que não conseguem. Certo? É caminhado de amiguinha. Certo? Então tem que ter uma dedicação. Aí vocês estão mexendo com higiene mental. Então vocês estão profissionais, tem que saber a minha mente de vocês. Para mim chegar aqui, o cara que está falando ali. Não está complexo com o que ele fala, saber que o cara não está no inteligível, certo? Ele não está esplêndido dentro de um contexto formal, certo? A gente não tem como para treinar de computação, de inteligível, a gente não tem. Você perguntar quem é que você vai direto aqui, não tem. Então você tem que tomar senso das dosagens para a gente. Certo. A gente já Nós temos a Raquel e o Afonso para encerrar. Vamos tentar ser breve? Pode. Pode. Então, eu pensei assim, eu pensei. Eu sou usuária de quadrado. Sim. Ecosol atender todos os excluídos. Vai atender, pode falar.